Então, o primeiro passo prático para aplicarmos fé, sabermos o que Deus escreveu na Bíblia acerca deste assunto. Não interessa qual assunto, não importa qual assunto, não importa se é um assunto gravíssimo, se é um assunto simples demais, não importa se você acha que é um assunto assim, sem importância, fútil demais, não importa. Seja qual for o assunto, busque saber o que Deus diz nas suas escrituras a respeito desse assunto. Deus fala isso. E aplique fé. Agora, o que é então aplicar fé? É você pegar esse documento e dizer: o meu Deus disse que é assim, ponto final. Mas e se? Não tem se. O meu Deus disse que é assim. Mas e se eu não conseguir acreditar? Você vai ter que fazer pelo menos uma prova. Faça uma única prova para você ver que nunca, nunca esse documento falhará, esta palavra falhará. Da próxima vez, você já tem condições de investir mais alto. Não, eu vou saber agora o que a Bíblia diz acerca desse assunto, e agora a coisa é mais séria, agora o negócio é mais pesado, mas eu já passei por uma experiência e eu vi que Deus não falha, Ele, a sua palavra é imutável, nele não há sombra de variação, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Ele é o Deus único, poderoso, Criador dos céus e da terra, detém nas suas mãos todas as coisas, tudo subsiste por Ele, tudo existe por causa dEle, até Satanás só existe por causa dEle, nada do que foi criado sem Ele, tudo foi criado por Ele, para Ele, dEle, isso é imutável, inquestionável. A fé envolve certeza, visão e alvo. Certeza é você pôr na mão, materializar. E aí você vai apenas trabalhar na sua mente, substituir um conceito humano vindo de um espírito de incredulidade que sempre atua e rodeia cada um de nós. Mas será? Mas olha, está tão difícil. Olha, não tem mais jeito. Olha. Não me interessa o que o contexto, o que a circunstância quer me fazer acreditar. Me interessa a palavra do Senhor. Porque eu já aprendi que nós não nos atentamos para as coisas que se veem, porque elas são temporais. Mas nos atentamos para as coisas que não se veem, porque elas sim são eternas. É uma questão de aprender. E não adianta eu entrar na escola, aprender a matemática e na hora de fazer a prova, responder tudo diferente. Não, eu estou respondendo diferente porque eu não concordo. Eu estou respondendo diferente porque eu acho que é diferente. Eu não acho que é assim. E você responde 2 mais 2, eu não acho que é 4. Eu acho que 2 mais 2 é 5. Responde, você vai tomar bomba. E vai ter que repetir toda a lição de novo. Não é a fé mística, não é a religiosidade, é simplesmente obediência. A professora ensinou que 2 mais 2 é 4, você vai e aplica a fé. 2 mais 2 na prova é 4. Mas e se alguém te questionar? Não quero saber, eu aprendi que era assim e vou responder assim. Aí você vai lá e vê a professora: certo, ganhou um ponto, passou, próxima etapa, vamos adiante. A mesma coisa vai acontecendo comigo e com você na caminhada do princípio da fé. Você ouve a palavra do Senhor, você responde à prova como ouviu, como aprendeu dele, e você experimenta se vai passar ou não de ano. Senhor, a tua palavra diz que eu não preciso me preocupar com essas circunstâncias que estão à volta. Mas isso é loucura, porque na verdade minha emoção, minha alma, meu coração estão dilacerados, estão envolvidos, estão todos assim amedrontados. Senhor, eu estou completamente desestruturado por causa das circunstâncias, mas a tua palavra diz para eu continuar. A tua palavra diz para não prestar atenção nas circunstâncias, que o Senhor vai me dar a vitória lá na frente. Eu vou fazer a prova, eu vou responder 2 mais 2 é 4. Deixa eu ver se é isso mesmo. E aí vamos experimentando que no final da prova o Senhor diz: aprovado, filho, passa para o próximo ano. E a gente começa a descobrir que o professor que temos não erra. E a gente obedece o professor, porque a gente começa a descobrir que o professor não erra. E aí gera fé, porque ele põe em nós esse documento. E esse documento a Bíblia chama em Hebreus de certeza. A fé é a certeza. A fé é a certeza. E certeza não é uma coisa assim utópica, mística, abstrata. Certeza é algo real. E Deus ainda nos permite fazer prova. E Deus nos põe à prova. E Deus nos coloca numa circunstância onde era para nós pararmos de olhar para a circunstância e crer. Eu vou aplicar isso aqui. Eu acho que 2 mais 2 é 5, mas eu vou pôr 2 mais 2 é 4, vamos ver se realmente esse professor está certo. E você põe lá e você vai passar naquela prova. Isso vai nos fazendo crescer cada dia mais. Primeiro, sabendo que o professor que está nos ensinando essa palavra, esse dono do cartório que está nos dando documentos, está nos dando escrituras, ele é fiel, ele é verídico, ele é real, original, perfeito, poderoso. Então eu não tenho um documento falso na mão, eu tenho um documento verdadeiro. Ele disse que é assim, então eu posso aplicar. E tem mais, eu ainda fui para a prova, respondi o que ele disse que era e tirei a nota. E fui aprovado e passei para um próximo estágio. É certeza, fé envolve certeza, não é esperança. Fé é a certeza, embora das coisas que não se veem. Você tem certeza que tem um terreno, mas você não precisa andar com o terreno no seu bolso. Você guarda em casa uma escritura daquele terreno. Você tem certeza que tem um carro, mas você não precisa andar com o carro no chaveiro. Você tem certeza que ele é seu, pode deixá-lo lá, tranca, guarda, e mesmo que alguém o roube, você tem certeza que ele é seu. O documento está aqui, vai lá, a polícia te devolve ele. Eu preciso entender o princípio das coisas, um documento, a certeza. Por isso o Senhor vem dizer, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Eu recebo as lições do mestre, e sou levado à prova. Se eu responder que 2 mais 2 é 5, o mestre, sinto muito, filho, vai ter que fazer a prova de novo. Vai repetir o ano de novo, filho.